Alfa, Kilo, Empate 3, decorte com o sinalizador, obrigado. Salvador, gol 924, pontos para pushback, acionamento no gate número 5. No gate 5, está autorizado a porte para o táxi. No gate 5, vai reportar para o táxi, o voo 1924. Salvador, gol 933, autorização São Paulo, Congonhas, só se está vivo. Um minutinho para a cópia, gol no tempo 3. Melhor para a cópia, está na questão 333. No 806, decolou os 46, chame o controle. Alfa, N1. Controle 7935, boa. Boa. 3660. Controle, boa tarde, gol no 806, decolou na saída Puca, chamo. Gol no 806, contato radar na decolagem, mantém nível de voo 190, saída Puca. Vindo para 190, na saída Puca, no 806. Gol 133, pronto para cópia. Foi um copia. Aqui autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída Dael, após Dael, Lida, voa direto posição Zibov, Otezumo 16, Belo Horizonte, Trive e Pirassununga. Controle 119.35, código transponder 5095. Senhor, depois de Lida, a transmissão está 3, o senhor poderia repetir por gentileza, por gente? Repito, após a decolagem da pista 10, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, voa direto, posição Lidev, após o 16, Belo Horizonte, Trive e Pira. Controle 119.35, o código 5015. É, a saída é a Dael, após o Leda, pesou o 16 até BH, depois Pira, Sonunga, e o código 5015. 360, nível 633 da Gol. Correto, nós passamos o meu táxi. Valeu. Salvador, 2:10, vamos copiar o número de pessoas agora. 3660, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18:6, está estável no LS. Até já, obrigado. Ok, copiado, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, para 0, no ponto de espera, torre 18, decimal 612. Juliette Alfa lá no ponto de espera 18, decimal 612, jogou 1924. 3, 5, 566 para o táxi, 1253 a bordo, 3 horas Recife. Recife, 3 horas 153, autorizado táxi Juliette Alfa, até o ponto espera pistão 0, não ponto espera torre no 8, próxima meia dúzia. Juliette Alfa, ponto espera 10, 18, meia dúzia, 3566. Solo. Solo. Salvador, gol 1394, para o pushback, sanamento. Remoto 13. Na remota, no 3, fique atento à passagem da aeronave Airbus da TAM, taxando agora do Travões Gate 9, após o autorizado, puxa forte para o táxi. Gente, após o TAM, pushback, sanamento, 394. Autorizado pouso, 170 graus, 149. Baixar, travando. Decola pistão 0, curva direita, saída coral, frequência do controle 19.35, o código 5553. Fotogutão mantenha 4 mil pés até posição pela porta, autorizar 2 mil pés. Positivo, via então 4 mil até pela, foi após 2 mil. Estamos, estamos. Isso aí, Dael Coral, ok? Dael Coral, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Dael Coral, eu vou temporar para o táxi. 01 ou 02? 02. 7. Uno 924, autorizado alinhar e manter. Alinha e mantém, gol 1924. Pista 10. Solo 5-4, libere a direita, solo 1-2-1-9. 1-2-1-9 na delta, 3-6-6. Solo Salvador, 1-6-0-0, portão 6-12, pushback acionamento. No gate 6-12, aguarde para iniciar. Guarda. Solo Salvador, 3-6-0, na delta, 1. Boa tarde, 3660, prossiga táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette aguardando para o ingresso no pátio principal. Alfa antes da Julie, aguardando para ingressar no principal. 3660. Dada alinhar e manter. Aí mantém 190, tá 3566. Salvador, gol 1394 para o táxi com 123 a bordo, autonomia de 3 horas e 39, alternando Campinas. Copiado, Campinas 3 e 39, 123. Autorizado para seguir o táxi via táxi em Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera, torre no 8, décima meia dúzia. Gente, autorizado Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 18 e meia, bom dia. Bom dia. Olá, papá, Roberto. Grande abraço. Papá Romeu Tango, Índia Brava, guarda autorização. Qual o setor cravo A, quantos milhões se afasta, qual é o tático que se encontra? 4-4, vai pegar a corredora até o Comparol. Gente, aguarde. Não aguardo, bravo. Solo Força Aérea 1335 para o táxi. Força Aérea 1335. Autorizado para seguir o táxi, reporte na táxi hotel para o cruzamento com a pista no 028. Força Aérea 1335, autorizado táxi. Táxi seu hotel. Até 1-0. Fala, após a passagem do voo, está autorizado para seguir? Negativo, aguarde. O meio, chama o controle, gol no 924. Chama o controle no 9, decimal 35, gol. Controle, gol 1924, zona de decolagem. Gol 1924, contato radar, decolagem, submantendo, de voo 350, sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe ao 350, gol 1924. No 7, no corredor Axé, até o farol da barra, frequência do controle 119.35, código 0195. E até no 7, corredor Axé, frequência do controle 0115, transporte de câmbio de abraço. Solo copiou, câmbio de abraço? Então, o braço com o número de pessoas agora. Vai com 4 voltas. Gente, o acionamento torre 1862. 1862, abraço. Então, 360, autorizado ingresso via Juliette, agilizando na medida possível para o gate 10, gate 10. Via Juliette, box 10, então 3660. 3566, autorizado decolar, 1980 graus, 139. Autorizado decolar, 3566. Afirma, após a passagem, tanto autorizado, reposto para o táxi. Chamará para o táxi no 600. Autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter, 394. Chame agora, turno 8, decimal 612, para o cruzamento da pista, no 335. 335, chamar a torre, 198. O sério no 335, autorizado, cruzamento. Não, a chama a torre no 8, decimal meia dúzia para o cruzamento. Passando 190 para o 190, Azul 41, 16, acione identificação via chegada Mare, desça para nível de voo 050. Via chegada Mare 050, 41, 16. 5. 3566. O Caracaju passando 1700. 566, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 190, sai da PUCA. Na PUCA está 3566. Força aérea no 335. Confirme se copiou que está autorizado o cruzamento da pista 1-0. E para sua informação, a torre está, pagou essa autorização de cruzamento e o senhor respondeu na frequência do solo Salvador. Em 1-2-1-9, verifica equipamento. Afirmo, Força Aérea 1-3-5, copiou a informação, verificar equipamento. Positivo, agora já estou recebendo a sua transmissão, a sua resposta aqui na minha frequência mesmo. É, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Força Aérea 1-3-5. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Força Aérea 1-3-5. Gol 1-3-9-4, pista livre. Autorizado decolar 1-8-0 graus, 1-5-9. Verdade, decolagem na 394. Papa Tango, Índia Bravo. Qual o local de estacionamento? Aí tem. 4-4. Aqui é a zona do trip 5389. Bate 3 autorizado, reporte táxi. Quartará. Antes de gol no 600, autonomia 2 horas e 39, alterna mais alto, eu tenho 4-4. Marcelo 239, 144, autorizado prosseguir o táxi via Juliette Alfa, seguindo a aeronave Tucano da Força Aérea, ponto espera a torre no 8, decimal 62. Juliette Alfa segue o Tucano, 2862 no ponto de espera no 600. No curso do localizador do IAVS X-Ray. Ciente, chame avistada pistão 1-0. Dará. Gol no 394, decolou 01, chame o controle, Salvador. Obrigado, boa tarde, gol 394. Controle, gol 394, decolou na escuta, boa tarde. Gol no 394, contato radar, decolagem, submantém, nível de voo 400, saída da EL. 400 da EL, obrigado. Controle. Meu vento, por gentileza, prova fazer contando. Vento, Alfa Tango Tango, 190 graus, 189. Positivo, Tango Tango. Tem o ponto de espera, Força Aérea 1-3-3. Autorizado o táxi, reporte para o ingresso na pista no 7. Papá Romeu, Tango Índia Branca. Avistando a pista no 0, papá, papá, Alfa Tango Tango. Positivo. Cheque o trem. Baixar de trabalho. Autorizado pouso, pistão 1-0, 190 graus, 169. Papá, papá, Alfa Tango Tango. Autorizado pouso, 1-0, Tango Tango. 4-5. 1-2-6-5, alterna. 1-2-5, decimal 4-5. Sente. Tenta recepção 2-6-5, 1-2-5-4-5, 1-3-9-4, bom dia. Mensagem seria para o gol 1-2, 1-9-2-4? Primativo, gol 1-9-2-4. Ok, então 1-9-2-4 vai passar a 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5. Boa tarde. 32 minutos. Se eu tivesse a saída prevista enquanto aguardamos aqui a cópia. Saída da EL, linda Porto Seguro, que é o 3541, aguarde a aprovação. Passa para o táxi, o trip 5489 com 53 a bordo, alterna Aracaju com 4 horas de autonomia. Romeu Tango Índia Bravo decolou 05, curva direita, ingresse no corredor Axé, caixa Frecos, chame o controle em 19-35. 19-35 está retorno. Controle, boa tarde, Papa Romeu Tango Índia Bravo. Papa Romeu Tango Índia Bravo, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, pode passar no farol da barra. Passa no farol da barra, Tango Índia Bravo. Táxi Via Juliette Alfa, até ponto para pistola 0, meu ponto para torno no EP-692. EP-5489. Salve, boa tarde, do Papa Papa Alfa, Tango Tango, Ivro, a sua força para o pátio 3 justamente. Ok, gente, Alfa Tango Tango, autorizado o táxi Via Aquilo, pátio 3. Via Aquilo, pátio 3, Alfa Tango Tango. Um 2685, alternando 1-2-5-4-5-3-5-6-6. TAP, o 4-1-6 pode conseguir dia? Mas o 4-1-6 pode TAP, desce para 2000 pés, ajuste 1-0-6, autorizado ILS, X-Ray, 5-0, reposta brisando. Seguinte, 1-0-6 para 2000 pés, reposta autorizado X-Ray, 4-1-6. O no 600 autorizado, alinhar e manter. Alinha e manter no 1-0, no 600. Sério no 425, pronto para cópia. Professor autorizado, estou através do farol de Itapuã. Autorizado, se conseguir para buraquinho. Autorizado PH 160 via Golf 677. Decola pista 1-0, curva à direita, saída da El, transição coral. Controle 119.35, código 5557. Corre, ela está arrebentando e abravo. Papá Romeu, Tango Índia Bravo. Mantenha o setor de decolagem da pista 17, aguarde o cruzamento para prosseguir até a praia de Buraquinho. Tango Índia Bravo, a gente está aguardando, está através do farol de Itapó. Força aérea no 335, decolou 08, chame o controle em 119.35. Força aérea no 335, chamará o controle em 119.35. Controle Salvador, força aérea no 335. Está ultrapassando 1500. Perfil de saída da El. Força aérea no 335, contato radar de decolagem, submantenha nível de voo 160, saída da El Coral. Força aérea no 335, saída da El Coral, nível de voo 160. Da 3278 solicita as condições do aeródromo. Temperatura, por favor. E muito obrigado, chamada liberada. Salvador, gol no 333, está pronto para o táxi, 120 a bordo, 422, está alternando, Galeão. Gol no 600, autorizado. Corrige, mantém a posição, mantém a posição. Mantendo a posição no 600. Está autorizado o táxi, Juliette Alfa, Pantera 286, 1-333, está gol. Correto. Thank you. 5401, pronto pra cópia. Da cópia, 5401. Que é o 35401, autorizado Porto Seguro, nível 300, via Aparisque 50. Recola da pista 10, curva à direita, saída da El, após El Leda e após direto, posição Bidev e após Porto Seguro. Controle 19.35, código é o 5040. Autorizado Porto Seguro no nível 300, Upper Whisky 50, decolando 10, curva direita da El, Leda, Bidev, após Bidev direto Porto Seguro, aciona 5040, controle 1935, torre 186, solo pro 35401. Correto, mestre, para acionamento Pax. Chamada 401. Paulo, boa tarde, da Chanel 6315, autorização para Guarulhos. A torre. A tua torre, só retificando, se autorizado repousar no pote para do pote para mais um reajuste na parte. Repita a mensagem, quer pousar onde? No 4-4, só para dar um reajuste para fazer um novo balançamento. Gente, porém mantenha o farol de Itapuã em espera. Papá Romeu, Tango, Índia Brava, aguarde para aproximação para o pote 4. Vai manter no farol de Itapuã, Tango, Índia Brava. Salvador, boa tarde, 4196, 1,5 do céu. Azul 4196, chame avistando a pista 10, informa o helicóptero Robson 44, no farol de Itapuã, espera 500 pés. A gente pode confirmar autorizado o pouso, pista 10? Negativo, chame avistando. Gente, 4196. 1600, decolou os 12, chame o controle em 119 decimal 35. 1935, boa. Controle Salvador, boa tarde, gol no 600, decolou na Pucas e Par. Gol no 600, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 370, saída Pucas. 370 na Puca, no 600. Tango Bravo, né, copiou, segundo seu contato. Chame avistando a Embraer 190 da Azul na aproximação final da pista 10. Após esse tráfego, no primeiro chame avistando o tráfego. Chamará avistando, até agora no momento não avistei. Gente. Sumiu pés, 4196. Azul 4196, autorizado pouso, pista 10, 180 graus, 139. Gente, autorizado pouso, pista 10, 4196. Salve, Salvador, Papa Romeu, Lima Bravo. Lima Bravo, mantém escudo. Tango de abraço, avistado Embraer. Autorizado aproximação pela direita, pista 17 para o pátio 4. Chame na final. Papá Romeu, Tango e Índia Brava. Pela esquerda, pela calma dele, né? Papá Romeu, Tango e Índia Brava. Está autorizado aproximação pela direita. A cauda, prossiga a cauda do Embraer 190 da Azul na final, com base pela direita da pista 17. Ok, ciente, Tango de Brava. Lima Bravo, confirmando a altitude que vai 510 ou 1000, confirma. Vai 510. Ok, confirmando então, a veste polares, radial 226 milhas, decola da pista 17, comprou direto para radial 200, a frequência do controle 19.35, e o código transponder será o código 0197. Uno, Alfa Tango 72 à sua frente, tráfego número 2, Tucano da Força Aérea na Taxi Hotel, que irá decolar a partir da interseção. Porém, está na mesma saída que seu tráfego, e é um tráfego de menor performance. Posso decolar na frente, não, rapidinho? 9, acionamento táxi decolagem, terminou o próximo Alba 12. Lima Bravo. Solo Salvador.